Repara só como a gente se confunde e todo dia amanhece e se ilude, buscando 24 horas correr atrás de ser feliz. Esquece que felicidade é consequência. Estar com quem se ama é questão de urgência, porque o tempo não congela pra se entender o que é importante. Bem melhor ter paz do que razão. Transformar o medo em gratidão. Prometo prestar mais atenção nas miudezas, olhar o céu com mais delicadeza e ver o quanto é lindo. Prometo sorrir com o sorriso de criança e nele resgatar a esperança de um mundo mais bonito. Prefiro ouvir um eu te amo verdadeiro, vale bem mais do que juntar todo o dinheiro, porque ele não compra cura para o sofrimento. Preciso me aceitar assim todo imperfeito e ter coragem de ser eu mais por inteiro. Viver-te bem comigo e com os meus defeitos. Bem melhor ter paz do que razão. Transformar o medo em gratidão. Prometo prestar mais atenção nas miudezas, olhar o céu com mais delicadeza e ver o quanto é lindo. Prometo sorrir com um sorriso de criança e nele resgatar a esperança de um mundo mais bonito. Prometo prestar mais atenção nas miudezas, olhar o céu com mais delicadeza e ver o e com um sorriso de criança e nele resgatar a esperança de um mundo mais bonito. Prometo. Prometo.